Web 5796, passa Duna no localizador em aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chama a torre, 1186. 18,6, obrigado. E obrigado pela tolerância, valeu. Um abraço. Portugal 019 control, insert in our altimeter 1015 and the clearance is 6000, both arrival runway 10. If you like, you can reduce it to 250 knots now. Okay, we'll be maintaining 250 knots, altimeter setting 1015, we're clear down 6000 feet to both arrival. Let's go, 09, runway 10. That's right. Controle. O 99660, solicita com final 070, senhor. Autorizaria? Autorizado. Agradecido. Controle Salvador, boa noite, Web 5837, gente da Alfa 270, cruza. Web 837, controle, ajuste no 0 no 5, desça para 7000 na chegada bom. No 0 no 5, 7000 na bombe, obrigado, 5837. Aqui copiado, autorizado a prosseguir o táxi, reporte para... cruzamento da pista 17. Teste, não é autorizado, tá? Vamos reportar para o cruzamento 9735, mais uma serra. Está cruzando a 9735, Mike, vai para o cruzamento da pista no 7, prossiga táxi via Quebec, Mike Lima, reporte para ingresso, parte principal. Autorizado cruzamento na 735, Quebec, Mike na Lima, vai reportar para o cruzamento, parte principal, Mike, vai para o Portugal 019, over Alagoinhas, passing 14000, via bom arrival, clear to 2000 feet. Clear down 2000 feet, via bom arrival, Portugal 019. Objeto 5716 no solo ao C4, olha para direito no 21 no Despo 9. Direito 219, 5716. Boa noite, WebJet 5796, prossiga táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, de acordo com o sinalizador de pátio. Alfa Kilo Pátio 3, de acordo com o visualizador 576. Boa noite. Está autorizado a prosseguir o táxi via pátio principal, Alfa, no ponto de espera, Torre do Norte, nesse momento. Gente, autorizado, graça do ponto de espera, 1862, Juliette Alfa, o Mike Sofia. Web 837, Alagoinhas, 19 mil pés, via chegada Bonf, desça para 2 mil. Para 2 mil, via Web 5837. Mike Fox Serra, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento do 60 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, Mike Fox Serra. Gal 019, clear to the ILS approach. Clear ILS approach, Moscow 019. Mike Foxtrot Serra decola aos 0100. Controle 119, decimal 35. 0935, Mike Foxtrot Serra. Ele estava Mike Fox Serra da Cola Code na sua escuta. Mike Fox Serra, o controle está em contato radar. O senhor vai subir para o nível 90 ou vai prosseguir no 070? 070, Mike Fox Serra. Positivo, ascensão livre para o nível de voo 070. Livre 070, Mike Fox Serra. Web 837, livre LS. Livre LS, 37 da Webjet. Olhe Salvador, voa até 3600, tenta informações. 3600 é o controle Salvador. Descer para 5000 com 1500. 5000 e 1500, obrigado. Airport Gun 019, um localizer. Check landing gear, contact the tower. Frequency 1186 for landing instruction. 019. Olha só, sou localizer. Changing tower 1186, Portugal 019, boa noite. Boa noite. Salvador, debater 9600 a 2 milhas. Positivo, vamos encerrar o serviço, chame Aracaju, 1203. 0120, 0130. 019, traffic size clear to land on the way 10, in 150 degrees, 08 knots, Altim Seri 1015. Clear to land on the way 10, Altim Seri 1015, Moscow 019. Serviço está terminado, chama Aracaju 203, abaixo 9660. Até o retorno, Affirmative. Portugal 019 is clear to land runway 10. Clear to land runway 110, wind 153 degrees, right knots. Clear to land, Portugal 019. Ou voa direto para Duna, em Duna ILS para pouso. 3600, voando Duna, vamos encurtar essa trajetória. Ok. Confirmo. Obrigado. Web 837, Duna localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 1186. Chamarei grato, um bom serviço. Boa. Salvador, boa noite. Webjet 5837. Fui, galera. Quanto 37 completa aproximação, tráfego de avistado, Fórmula pista livre, número 1 para pouso, vento no 60 graus, no 09, sem justo, no 025. Comente, guarda aí. Portugal 019 on the ground, F08 contact now on ground, 21 the small island. 1 decimal minus, 019, boa noite, Maria. Boa noite. Ground, boa noite, Portugal 019, entering Alpha. Portugal 019, boa noite. Clear taxi by taxiway Alpha Juliet, gate number 11. Alpha Juliet, to gate 11, Portugal 019, boa noite, Maria. Boa. Pista livre, autorizado pouso, vento no 60 graus, no 0 graus. Leve pouso na 10, objeto 5837, marchar para lá. TAM 3600, passa 13 mil, vai cruzar a linha do litoral, reautorizado para 2 mil pés. 2 mil pés, 3600. Abjet 5837, solo 1-1, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Kilo até a remota 05 do Pat 3. Alfa e Kilo na sua escuta, até a remota, até a 05, remota do Pat 3. Muitíssimo obrigado e uma ótima noite. O 5837. Boa noite. Salvador, é o Dan Mike SPRG. Dan Mike X-Ray India, prossiga. Autorização aqui de reboque da posição 10 para a posição 14.14. Iniciei de imediato, Mike X-Ray India. Positivo, imediato. Autorizado, autorizado na escuta permanente, reporta no término, na remota 1-4, Mike X-Ray India. Salvador, TRIP 5436, informação alfa. TRIP 5436, controle Salvador. Ajuste agora no 015, desça para 2000 pés via chegada mar. Via chegada mar, gentileza, autoriza ITAP, ainda presente? Livre. Livre, ITAP. É para continuar mantendo high-speed? Não, não é necessário não. Eu já tinha feito uma coordenação com o Ilhéus desde a hora que você estava lá em na vertical de Ilhéus para voar direto ao mar e encurtar sua trajetória. Como foi até Jonas, vamos cumprir a chegada, o senhor pode descer até 2000 pés, é autorizado o ITAP, ITAP e Duna para o ILS. Ok, ITAP, Duna e ILS, 35436. TRIP 5436, o high speed não é necessário na terminal. Você pode reduzir até 250 nós. Já estamos reduzindo, 5436. Ok. Então, 3226, vamos voar direto Duna e descer para 3000 com 1015. Duna ILS para pouso, número 3, está seguindo a aeronave da Trip à frente. Duna 3015, muito obrigado. Então, 3600 está autorizado em ILS. Autorizado em ILS, obrigado. P5436, vamos modificar a proa. A partir de agora, vou ir para a Duna. Está presente Duna, P5436. Salvador, boa noite, bom 805.